Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Boa noite para todos. Nós estamos na presença de Deus. E eu creio que Ele há de falar ao nosso coração. Daqui a pouco nós vamos unir a fé. Vamos apresentar a Deus a nossa casa, a nossa família. E Deus há de responder. Se você trouxe a Bíblia, abra, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 11. João 11. Amém? Para a glória de Deus. Evangelho de João, no capítulo 11. Uma palavra simples, objetiva, mas eu creio que vai falar o nosso coração, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11. A glória de Deus. Chegou lá, meus irmãos? Se você tiver dificuldade, os irmãos te ajudam, o obreiro ajuda você a achar, amém? Para a glória do Pai. Isto. O versículo que vamos ler, por enquanto, apenas o versículo 40. João, Evangelho de João, o capítulo 11, o versículo 40, que diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Pare, por gentileza. Olha para mim um momento. Amados, não existe no mundo nada mais firme que a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, irmãos, é verdadeira. Nada nesse mundo é tão firme, tão forte, tão poderoso quanto ela. É a única coisa que no mundo não muda. É a palavra de Deus. Jesus disse: e os céus e a terra passam, mas a palavra do Pai jamais irá passar. E todas as vezes que a palavra de Deus vem e fala ao nosso coração, nós precisamos crer naquela palavra de todo o coração. Naquela palavra que Deus nos deu está a solução para o problema que estamos enfrentando. Nós não precisamos de outro caminho, não precisamos de outra direção. Se existe um outro caminho, se existe uma outra direção, temos de desprezar e ficar apenas com aquilo que Deus falou. Ela é poderosa, ela pode fazer um milagre acontecer, ela pode trazer à existência as coisas que não existem. João, aqui mesmo, no capítulo 10, o Senhor Jesus fala aqui através desse livro do Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 34, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra foi dirigida, e as escrituras não pode ser anulada? Olha o que ele está dizendo aqui. Quando a palavra de Deus nos é revelada, nos é dirigida, naquele momento ela nos traz uma habilidade, uma capacidade para agirmos no nome do Senhor, como se fosse o próprio Deus agindo, como se fosse o próprio Deus falando. Ela é poderosa, ela pode fazer um milagre acontecer. Porém, a palavra ela só vai ter efeito se crermos nela. E é isso que Jesus está falando a Marta. O texto que acabamos de ler, do capítulo 11, no versículo 40, volta o versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Ele está falando com Marta, irmã de Maria e irmã de Lázaro. Marta estava vivendo um momento difícil familiar. O irmão havia adoecido e havia falecido. Aos olhos de Marta, tudo estava perdido, não havia mais jeito. Ela mesma havia dito a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus deu a palavra a Marta. Jesus disse: Marta, se você crer, você vai ver a glória. O seu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Mas Marta não estava crendo naquilo que o Senhor Jesus falou. E ele chama a atenção dela dizendo: eu já não disse para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Amado, você só vai ver a glória de Deus agindo na sua família, no seu casamento, na tua saúde, no teu lar, quando você crer na palavra que Deus lhe enviou. Quando você começar a desprezar as circunstâncias, aquilo que o inimigo tem colocado diante dos seus olhos, e confiar de todo o seu coração naquilo que Deus lhe disse. A palavra de Deus é poderosa, isso é fato. Nós sabemos que foi através da palavra que o mundo foi criado, que as coisas que não existiam passaram a existir. A palavra tem este poder, amém, amados? Agora, ela só vai ter efeito na sua vida, ela só vai poder concluir na sua vida, trazer a existência na sua vida, o milagre, quando você de todo o coração crer nela. Quando você confiar na palavra de todo o coração. Nós temos um exemplo bem conhecido, que é o exemplo de Pedro, no Evangelho de Mateus. Isto. Flavinho, tira um pouquinho do agudo para mim, por gentileza. Um pouquinho de grave. Mateus, o capítulo 14. Amém? Chegou lá? Eu não vou ler tudo que você já conhece, é conhecido o texto. Só vou pegar aqui alguns versículos para você entender. A palavra nos mostra aqui que os discípulos entraram no barco e de madrugada Jesus desce do monte. O barco foi açoitado pelas ondas e foi parar no meio do lago. Jesus de madrugada ele desce do monte e caminhando sobre as águas vai em direção ao barco aonde os discípulos estavam. Quando os discípulos perceberam na presença que alguém vinha andando sobre o barco, a Bíblia diz que eles ficaram apavorados, crendo que era um fantasma. E Jesus disse: olha, não tenho medo, sou eu. Pedro disse assim: mestre, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus só disse isto: vem. Só isso. Jesus não falou: não, Pedro, olha, você pode vir porque eu vou fazer. Não. Só disse: vem. No momento em que o Senhor Jesus deu a palavra, agora a responsabilidade era de Pedro, de crer ou não naquilo que o Senhor Jesus havia dito. Se Pedro cresce, como a Bíblia mostra que creu e andou sobre as águas, o milagre aconteceria. Se não, ele não veria a glória de Deus. O milagre não aconteceria, dependia dele. Agora, há pessoas que dizem que creem, porém não mostram isso através de ações, através de confissão. Não adianta você dizer eu creio e as suas atitudes não demonstrarem isso. A Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão, se mostra aquilo que crê. O que que Pedro fez? Vamos ler o texto? Chegou lá, Mateus, o capítulo 14, no versículo 29. E ele disse, Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Ele acreditou, pessoal. No Evangelho de Marcos, não precisa abrir, no capítulo 9, Jesus respondendo ao pai de um jovem lunático, disse: tudo é possível a quem? Aos que creem. O segredo, irmãos, está em crer naquilo que o Senhor já lhe falou, na palavra que ele já lhe deu, relacionada a este problema que você está enfrentando. A glória de Deus, ela só pode se manifestar, ela só vai se manifestar quando você despreza as circunstâncias e começa a crer naquilo que ele já falou. Você não vai ver a glória de Deus agindo, restaurando a tua saúde, restaurando o seu casamento, a sua família, se você não crer. É isso que ele estava dizendo a Marta. Ele já havia dado a palavra a Marta. No momento do poder dele se manifestar, ela hesitou. Ela não creu da maneira que deveria. E ele disse: olha, eu já não disse para você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Creia. A palavra que Deus lhe enviou, a palavra que lhe falou o coração, é poderosa para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua família, a tua saúde, para mudar a situação na área que for da sua vida. Mas ela só vai fazer isso no momento em que você crê, no momento em que você acreditar. Amém? Pedro andou sobre as águas. O sobrenatural só deixou de acontecer quando ele deixou de crer. Olha o que a Bíblia mostra, o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm medo. Medo de não dar certo. Medo de não conseguir. Medo de fracassar. E quando alguém pergunta: você crê em Deus? Eu creio. Mas o medo demonstra o contrário. Medo significa falta de confiança. Pedro perdeu a confiança na palavra quando ele começou a sentir o vento forte. É aquela palavra que nós comentamos na quarta-feira passada, lembra? Um texto bem conhecido nosso, de Eclesiastes, o capítulo 10. Abra lá só para você rever isso aqui. Eclesiastes 10. Não deixe de crer na palavra. Não deixe o medo tomar o seu coração. Eclesiastes 10. Isto. Chegou lá? Quem encontrou, diga graças a Deus. É conhecido, versículo 4. Olha o que ele diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Por que não? Porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que todas as vezes que nós assumimos o nosso lugar pela palavra de Deus, um espírito maligno se levanta contra nós. Todas as vezes que você entende pela palavra o seu lugar, e o nosso lugar qual é? De mais que vencedor sobre todas as coisas. O nosso lugar de curado pelas feridas de Jesus, de filho de Deus. Esse é o nosso lugar. Todas as vezes que você entende pela palavra de Deus o teu lugar e você assume o seu lugar, o diabo se levanta contra você. Por quê, pastor? Porque quando você assume o seu lugar, ele perde o lugar dele. Ele não pode permanecer. Se você assume o seu lugar, ele perde o lugar dele. Aí a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que quando um espírito maligno sai do homem, o que que ele faz? Ele anda por lugares áridos, secos, buscando repouso, buscando um outro lugar. Não é isso que a Bíblia diz? Não encontrando, ele diz: vou voltar de onde eu saí. Vou voltar para onde eu fui expulso, ou seja, vou voltar para o meu lugar. E quando ele volta e encontra a casa varrida e adornada, ele entra levando 7 demônios piores do que ele. Mas qual é a palavra? Não deixe o teu lugar. Não deixe o seu lugar. Não deixe a sua posição. O interessante da outra parte do versículo é que ele diz assim, ó: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Por que não? Porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Isso é interessante por quê? Porque o acordo não é a solução. O acordo é um remédio. O acordo é um paliativo que faz adormecer o problema. O que significa isso? Quando é que você faz um acordo com o inimigo? Quando você deixa o seu lugar. Quando você deixa o medo entrar no seu coração e começa a retroceder, você está deixando o seu lugar. E aí você está fazendo um acordo com o inimigo. Aí o que que acontece? O problema é solucionado? Não. Porque o remédio, ele não cura ninguém. O remédio não cura. A pessoa está sentindo lá uma dor de dente, uma suposição. Se ela está sentindo uma dor de dente, existe alguma coisa ali. O dente está inflamado, eu não sei, não sou dentista, não entendo, mas a gente vai falando assim, né? O que vem na cabeça. Então ela toma um medicamento. O que vai acontecer? Aquele medicamento vai anestesiar ali o local. E a dor passa. Passa ou não passa? Mas resolve o problema? E depois que passa o efeito do remédio, a dor volta. Assim é o acordo. Quando você assume o seu lugar pela palavra de Deus e começa a crer e a ficar firme, o diabo se levanta porque ele perde o lugar dele. E ele quer que você retroceda. Ele quer que você deixe o seu lugar, a sua posição. E aí quando você, por causa da luta que se levantou, deixa de crer e começa a desistir, a retroceder, você está fazendo um acordo com o inimigo. E aí aquele problema vai adormecer, ele não vai ser solucionado. Quando você tentar assumir de novo o seu lugar, ele vai voltar a se levantar. Foi o que Pedro fez. Volta lá, por gentileza. Em Mateus 14. Quando Pedro, irmão, saiu do barco, crendo na palavra, a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Ele escolheu deixar de crer na palavra. Deixou que o medo tomasse o coração dele. Todas as vezes que a palavra de Deus vem e fala ao seu coração, aquela palavra é a solução. Naquela palavra que você recebeu de Deus, existe um poder para operar o milagre que você precisa na sua vida. Seja de restauração, libertação, cura, o que for. A palavra, ela é capaz de fazer isso. É o próprio Deus se revelando a você. Sendo que ela não vai ter efeito nenhum na sua vida se você não crer nela. Seja ousado. Creia. Creia no que Deus está lhe falando. Quando você ousadamente crê, o inimigo se levanta para tentar fazer você retroceder. Permaneça firme. Volta para o Evangelho de João, por favor. O capítulo 11. Marta estava vivendo um momento difícil, pessoal. Além do período em que seu irmão estava doente, e fica aquela situação, né? A doença era grave, a pessoa sofre. Tem gente que pode explicar isso. Quantos que já passaram, né, uma situação dessa, de um parente, um familiar, enfermo, doente no hospital, e a pessoa sofre. Sofre em ver a pessoa ali, quase partindo o coração. Toda vez que o telefone toca, o coração dispara. Imagina a situação de Marta. Ela já sofreu aquele momento em que o irmão ficou doente. O irmão morreu, ela estava sofrendo. A situação dela era difícil. Mas Jesus havia dado uma palavra dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E quando Jesus chegou, ela não estava crendo naquela palavra. E o que que Jesus disse para ela? Vamos voltar no versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Amados, a solução está em crer na palavra. Creia. Creia naquilo que Deus já lhe falou ao coração. Creia na palavra que Deus lhe deu. Creia naquilo que Ele já lhe ensinou. Ousadamente, creia. Ele disse aqui: se creres, é a condição, verás a glória. Se você quer ver a glória de Deus no seu casamento, se você quer ver a glória de Deus na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, em qualquer área, creia. O versículo 41. O que que eles fizeram? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Agora eles estavam mostrando realmente, removeram a pedra. A pessoa que crê, ela age. Ela expressa aquilo que ela crê através de atitude, de palavras. Ouse crer. Ouse crer. Tudo é possível ao que crer. O que Deus falou no seu coração em relação a esta situação que você está enfrentando? Creia. Creia no que Deus lhe falou. Ah, pastor, Deus ainda não me falou nada. Eu creio que Deus já lhe falou. Talvez você ainda não ouviu. O que que eu faço então? Leve a causa a ele e fala: Senhor, fala comigo. Qual é a tua palavra em relação a esta situação? E aquilo que Deus lhe disser, creia. Creia no que Deus falou. E o poder de Deus entrará em ação. E o milagre vai acontecer. Amém? Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Então, por gentileza, fique em pé. Vamos colocar isso diante de Deus. Amém? A palavra de Deus, quando ela vem, ela te dá a condição de agir no nome do Senhor. Pedro andou sobre as águas como Jesus andou, porque a palavra foi revelada a ele. A palavra dá a você a condição de agir como se fosse o próprio Senhor. No nome dele você age e você pode fazer as mesmas obras que ele fez. A palavra te autoriza, ela te capacita. O próprio Jesus foi quem falou isso em João 10, como acabamos de ler. Pois se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, se a palavra lhe foi dirigida, se ela lhe falou o coração, ela te capacitou para agir no nome do Senhor. Amém?